Anjo, Augusto Antônio. Vamos lá, vamos. diciamo, come psicologia, e poi ci risolvo, come si può vedere. Alpha,

lugares en la provincia de una última vez. Estamos em um dia no 2.0 para o lugar. Eu não tenho 5.0, continuo a aproximação, ajuste no 0.3, aponte visual com o campo. No 0.3, eu vou andar, não pode, eu vou andar. 4.0, eu tenho vista para 3, eu tenho autorizado o campo, eu tenho que fazer o campo, eu tenho que fazer o campo. Utilizado o ingresso de luz aqui, né, pode ser o campo, tá pedindo o campo. 402, autoridade mais que a gente vai ter que para 2 e 7. Então, 343, eu interessa para esse pensamento, curso de AIC da ProEGEL, que se chama de AIC, que era de novo para Bravo, obrigado. 3, Mito Valério.

Espera São João, Leda, Transponder 5225, frequência do controle Salvador, 2029. Alfa Índia, direto Zimbabwe, informe Mike Bravo Alfa Delta, Upper 44, posição Pagode, Alfa Golf, Oscar, confere com a nossa proteção.